Então vamos começar já com música. Espero que esteja tudo bem com vocês, que tenha corrido do melhor possível. E eu cá estou para vos fazer escutar boa música de todo o género, mas que agrada a toda a gente. E vamos começar com o Johnny Luca Luca. Oh,

te desejo, não te procuro, pois eu te encontro em tudo que vejo. No teu olhar, que eu não entendo, essa paixão, esse calor ardente. Quero, só eu te quero, meu coração. Senti que me querias. Tudo vale a pena quando o amor é assim. Só penso em ti, baby, a toda hora. És o meu sol, minha felicidade. Quero dar-te tudo de mim pelo mundo fora, pois tenho tanto amor para ti.

Soares, então, estou por cá, fiquem comigo. E não se esqueçam, no dia 5 de novembro haverá o nosso baile aniversário da Rádio Arc-en-Ciel, que vai ser na Sala de Montição em Saint-Jean-le-Blanc. E claro, vai ser o máximo, porque vai ser com um grupo que nunca cá tivemos, que é uma novidade para a rádio, mas que vocês todos conhecem, tenho a certeza, que são os Irmãos Verdades. E justamente vou-lhes fazer escutar um tema para vocês verem o que é e para vocês terem vontade de vir ter connosco, portanto, no dia 5 de novembro. Venham, vocês vão ver, vai ser bom. E justamente vamos ouvir um tema deles, que é Isabela. Thank you. Thank you.

Mais irmãos, verdade, mais um tema. Um tema que vocês vão talvez poder descobrir se vierem ter connosco no dia 5 de novembro, o aniversário da rádio. Venham, 5 de novembro, Salle de Montition, em Saint-Jean-le-Vlon. Irmãos Verdades e também o grupo Capa Negra, que vocês também conhecem. E vamos continuar com Cris Ribeiro e Jorge Ferreira, filha dela, um novo tema.

sua vida pra te amar, não sou mais um ladrão que só pensa em te enganar. Quem vai tomar pezinho, bate, bate na palma da mão, bate, bate, bate o pezinho, vamos ver a gente dançar um malhão, bate, bate, bate o pezinho, bate, bate na palma da mão, bate, bate, bate o pezinho, vamos ver a gente dançar um malhão, braço pra cima, hey, hey, na palma da mão. Braço pra cima, hey, hey, na palma da mão. Eu quero os bracinhos girando no ar, eu só quero alegria, vamos todos cantar. Ah, ah, ah, ah, é o malhão, deixa a roda girar. Eu quero os bracinhos girando no ar, eu só quero alegria, vamos todos cantar. Ah, ah, ah, ah, é o malhão, deixa a roda girar. Braço pra cima, hey, hey, na palma da mão. Braço pra cima, ei, ei, na palma da mão. Eu quero ver o chão tremer, eu quero ver o poeira levantar. Eu quero ouvir o som da concertina, o pedindo cavaquinho, o povo fazendo festa. Eu quero ver o chão tremer, eu quero ver o poeira levantar. Eu quero ouvir o som da concertina, o pedindo cavaquinho, o povo fazendo festa. Braço pra cima, ei, ei, na palma da mão. Braço pra cima, hey, hey, na palma da mão. Alegria! Dançando, meu povo! Bate, bate, bate o pezinho. Bate, bate na palma da mão. Bate, bate, bate o pezinho, vamos minha gente dançar o malhão. Bate, bate, bate o pezinho, bate, bate na palma da mão. Bate, bate, bate o pezinho, vamos minha gente dançar o malhão. Braço pra cima, hey, hey, na palma da mão. Braço pra cima, hey, hey, na palma da mão. Eu quero os bracinhos girando no ar, eu só quero alegria, vamos todos cantar. Ah, ah, ah, ah, é o malhão, deixa a roda girar. Eu quero os bracinhos girando no ar, eu só quero alegria, vamos todos cantar. Ah, ah, ah, ah, é o malhão, deixa a roda girar. Braço pra cima, hey, hey, na palma da mão. Braço pra cima, hey, hey, na palma da mão. Eu quero ver o chão tremer. Eu quero ver o poeiro levantar. Eu quero ouvir o som da concertina, o plim plim plim do cavaquinho, o povo fazendo festa. Eu quero ver o chão tremer. Eu quero ver o poeiro levantar. Eu quero ouvir o som da concertina, o plim plim plim do cavaquinho, o povo fazendo festa. Braço pra cima, hey, hey, na palma da mão. Braço pra cima, hey, hey, na palma da mão. Viva o Malhão! Viva Portugal! Um grande abraço, eu solto! Para todos, saúde e paz! Bate o pezinho! É claro, e também para vocês todos, saúde e paz! E vamos continuar com o novo tema de Leanne Cruz, que é Celebrar. Celebrar, ah, ah, ah, ah, ah. Vamos beber e festejar. celebrar, festejar, dançar, cantar, vai ser o que nós vamos fazer no dia 5 de novembro com os Irmãos Verdade e Capa Negra. Não se esqueçam, marquem, agendem e venham ter connosco. E vamos continuar com outro tema. Outro tema, é assim, já escutamos este tema, é o novo tema do Cris Ribeiro com o Jorge Ferreira, tema filha dela, mas é para o Jerome e para a mãe dele. Um beijinho muito grande para vocês, uma ótima noite e aproveito para vocês todos também. Uma ótima noite e um bom momento na minha companhia. Cantei

bate o meu coração. Seu nome eu vou saber, não tarda, não. Chega mais pra tudo em mim. Quero sentir o teu corpo assim. Dá-me a mão, teu olhar. Dá-me uma chance pra te agarrar e te prender no meu quarto. Quando estás colado em mim, sentir o teu olhar, ver o teu gostinho em mim, fazer o teu corpo ficar. Por isso vai e liga a aplicação ao som dessa canção.